Agora sim, o que você esperava chegou. O maior e melhor show vai começar. Vai começar o show! Tudo o que você imaginou e queria ouvir está aqui. Dedicação, humildade e talento sempre. Ele veio pra contagiar e sacudir a galera. DJ Piranha, o DJ da galera. E agora? É hora da pressão, DJ. Solta o som. Isso, é o som da Tubirana de volta aqui no quilômetro 9. O clube do Atlético te detona mais uma cervejada assim, ó. Quem que tá solteiro, joga umzinho pra cima e dá um grito bem alto. Só quem acredita em Deus, dá um grito. Vamos detonar. Tem. Tá valendo. Ai, cara. Solta de. Vai. Eu preciso de ter. Vai. Minha fecha. Meu parceiro Rogério tá novo com a gente. Bora, Rogério. Irmãozão. E também o Wagnerzinho, primeira dama, Jéssica. Tá no setor. Valeu. Da sua presença. Me deu onda. Amigo Nego, logo também com a gente. Lá do Piriá. Você sentando, mozão. Marcando presença hoje aqui. Valeu. Vontade de te ter, garota. E já tá valendo ao vivo. Que o pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Gatinha Sabine também. A Eliette ali com a gente. Valeu. As irmãs no setor. Te ama, é. O pai te ama. Ai, cara. Pra cima, minha poderosa! É o show da Turbinada! Bora tocar, né, Edson Guerreiro? Opa! E a Turbinada e a Saveira Bala de Prata! Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É só presença. Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu vou ser o Massiquinho, primeira dama, hein, Massiquinho? O pai. Nossa, becerei com a gente lá em São Miguel do Amar, valeu! Um abraço com todo carinho. É, o pai te ama, garota. Eu preciso de ter. Toda a família, alombra com a gente também. É tu, é você. Para curtir a terra lá do quilômetro 9. Preciso. Valeu! E nem fumar maconha. Da sua presença me deu. Pra começar o show da Turbinada! Gatinha Renata ali com a gente, Renata! É a Turbinada, meu irmão! Show da Turbinada aqui no quilômetro 9. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga, né? Eu passei o dedinho com a gente também, o Barbai, o Nova Saúde. Tá no setor, valeu! Bora, Samurai, a Super Fuga com a gente. Tá no sistema. E aí, Raidara? É o Mandé. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? Toda equipe Saúde também conosco. O negão lá de Rondon do Pará. É o Mandela. Fui, partiu aonde? Meu parceiro Rogério tá na também com a gente. Bora, Rogério! Partiu aonde? É o... E aí, Marciquinho? Marciquinho, primeira dama, Mônica, valeu! FGR vai mandar, hein? Esse Turbinada! Turbinada, só no aquecimento! Exato! Bomba. Equipe Saúde com a gente, valeu! Meu parceiro Iago também com a gente, valeu, Iago! O Iago, a primeira dama, agora de São Miguel do Amar. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir pra curtir o Jantino. Preparada, melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Um abraço meio iratazinho da PDF e o DJ David no Pitbull aí com a gente. Valeu, David! Pra curtir o Jantino. E a Tubinara, chega e detona. Pesado. Varisome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E varisome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Varisome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E varisome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bora agitar, senhor! É o agita turbinado, meu irmão! É o DJ Piranha! Pra cima, no máximo, tudão, mil graus! Pra cima! Vem pra festa da poderosa turbinada! E dance balança! Vamos pra cima, minha poderosa! Vai começar o show da turbinada! Pra enlouquecer o povão! Povão! Amigo Ronaldo Cabeleireiro com a gente, Ronaldo, lá do RR, tá no setor. Mexer. Hey, hey. E aí, Coyote Mercedes? Hey, hey, hey. Coyote, o Veradão Maérica também conosco, valeu! Hey, hey, porra. Hey, hey, porra. Aí, Zé Pretino também tá no setor com a gente! Hey, hey, e aí, Léo? Eu, Marcelo Martins, o mototáxi, moleque doido! Galera de São Miguel, do Amar em Peso! Um lado, do outro, mexendo pra valer. Belém agita e bota pra mexer. E aí, DJ Piranha? É o agito! Esse é a DJ Piranha. Pra começar, é o show aqui no Clube do Nome, Clube do Atlético. É a cervejada da turbinada. DJ Piranha, o DJ da galera. Vamos fazer o Massiquinho, pensa aí com a gente, olha o Massiquinho. Meu parceiro Jolino também tá no setor. Piranha, é a play pra festa da poderosa turbinada. Arrepia tudo! Só lembrando que hoje domingo na Associação Comercial, você beija só 99 centavos a festa toda, Gilson e o Crochox Soro Negro, e o DJ Piranha, o DJ Igor, Johnny Batidão no comando. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Da manhã, só na turbinada. gente, vamos, Miguel! É na comunidade Santos Perdido, lá em São Miguel! Tá conosco! Malandramente! Equipe Sal lá do Pai, é isso? Tá valendo! Turbinada! Equipe Saúde, é isso? Lá no Paá, tá pra lá ou tá aqui? Meu amigo Goro também come folha. Tá aqui com a gente também o Peixeiro, o Balão, o Naldo Pressão. Tá conosco, valeu! Malandramente, a menina inocente. Meu parceiro Jair Pop também, PDF. E também o coreano lá de Castanhal. Malandramente, biscarate carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, biscarate carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, ei, arreda, que o piranha chegou. Vai começar o show da Turbinada. É o piranha, o DJ do momento, meu irmão, pelo amor de Deus. E cadê a galera do Paysandu? Dá um grito. E a galera do Leão, faz barulho aí. Cadê a galera do Mengão? Será que tem alguém do Corinthians aí? Tem? Quer dar um grito? Galera do Palmeiras, dá um grito aí. Só o grito das mulheres solteiras. Cadê o gritão? O grito das mulheres que não depende de homem pra nada. Dá um grito. E o grito dos homens sinceros. Cadê o gritão? Vai começar. Assim, ó. Júnior Santorini. E aí, Coyote Mercenário? Sabendo que hoje tem o DJ Piranha lá no Balneário do Panela, quilômetro 10. Junto com o DJ Nilo também, o DJ Edielson. E deixa no batidão, e deixa no batidão. Meu amigo Alberto ali com a gente, olha o Alberto. A equipe Saúde lá no bar com a gente, valeu. Curtindo do Mano Douros. Meu amigo Alessandro Pop, também um feijão. O Turbinada Mil Grau também conosco. Diz que és minha paixão e ganhei só uma ilusão e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Bora, guerreiro. É a vida louca e quer ser patricinha. E aí, Júnior, Esporte Mídia Sensórios. Vem meu canto. Bora, Massiquinha, primeira dama. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do... Nosso parceiro Magnezinho também, primeira dama, Jéssica. Tá aqui conosco também, Rogério, tá no homem da sofrência. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. E aí, Barrichello? E aí, galera, lá de São Miguel do Guamá! Faz o sinal! Vamos pra cima, minha poderosa! Turbinada! É a Turbinada! É Turbinada! E já tá ao vivo, setor! É DJ Nielson! Tá curtindo o namorado, né, Nielson? De rocha, meu irmão. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá. Bora virando mais uma! Olha o badala, segura a chifrada. Fica bem louca que vai levar chicotada. Seja no búfalo ou então na minha casa. Então vem mulher, nossa pegada é safada. Nossa pegada é safada. Um abraço, Belias, de mototáxi lá no set. E também o Guaro tá com a gente, valeu! Bora, DJ Boteco do Botafogo! Show da turbinada de pop live. DJ Piranha. Pra cima, turbinada. Não aguento mais beber, não aguento. Bora, Renato. Não aguento mais beber, não aguento. Moranguinho também conosco. Beber, não aguento mais beber. Eu não quero. E aí, Maciquinho? Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Não aguento mais beber, não aguento mais beber. Jogo de uísque, bora curtir a nada. Isso na pressão, ó! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre. O braço meio pro Zezinho, live com a gente lá de Lituânia. O Augusto também, um cobra d'água. Valeu! Joga a mão, joga. Bora, Bebeto, tira tema conosco. Alô, Mel! Família Pânico de Barca Arena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barca Arena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero o Xandão. Quero o Esquidão. Isso, bora, virando, virando. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Alô, Mel! No dia tiro, tiro, tiro. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Tô passando mais um mototáxi, moleque doido. Toda aqui pistão também lá do par com a gente no sistema. Atenção, peguei o meu celular, entrei. Meu amigo Iago também, a primeira dama. A Rainara também, a Renata. Sequência de ter amizade e falaram planos logo você. Gatinha Samira também aí, junto com a Eliette. As irmãs. E eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu. E aí, Rogério Tano. Ele também, o Wagnerzinho e a Jéssica. Meu amigo Ronaldo também do Salão RR. Tá aqui com a gente, valeu, bora, Barrichello. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Aqui MC Cronos. DJ Mel e DJ Lohan. Amigo Dentinho do Menos Abaixo, voz com a gente, valeu. Tá curtindo na manha? Tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Fui, partiu a aparelhagem que me espera. Alô, Mel, DJ Lohan que tá tocando. E aí, barbai, como é que é, maninho? Fui, partiu a aparelhagem que me espera. E bora, virando, virando, virando, virando! Turbinada! Pra curtir, ó! Bota no celular que fica melhor, bicho. Aqui tá alto pra escutar, ó. O alô sair direito, perfeito. Só trazer no celular. Juninho, Juninho, crocodilo, dá.

Rogério Eta. Não. Wagner Zinho. E aí, Belém, bora pensar daí. Vai começar a sacanagem da turbinada aí, ó. No jeitinho, porque deve também junto aí com a família PDF e também aí o Iratanozinho com a gente, coreano aí também o Coab tá com a gente, coreano lá da Coab, o Jerry Pop, o parceiro Tio Tucci tá no setor. Bora, guerreiro, bora, Coyote BCD, meu irmão. Tá chovendo sim, querida, tudo molhado por fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo rebote, tudo. Tá chovendo sim. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado. Bora falar de amor. Meu parceiro Iago, o Miradão, Iago. Olha a Renata e Rainá. E aí, Ronaldo? Ronaldo Cabeleireiro. Você, eu vivo sem amor e sem destino. Oh, oh, oh. Sem esse você, é a DJ Piranha. Não tenho significado nenhum. Yeah. És a mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é a mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos. Meu parceiro Matos, o mototáxi. É a mulher. A galera com a gente aqui no Clube de Nobre, Clube do Atlético. E a gente só começando o show da Poderosa. Logo mais tem o Top de Boca. E também tem o Rafael Barreto. A pressão continua. É DJ Piranha no comando. É agora. Maurício com a gente também da GDV. Valeu, Marilson. Tá curtindo da mãe, valeu. Pra cima, turbina. Vai pra cima, minha turbinada. Sofrer, hein, Ronaldo? Eu passando gordo, come vôlei com a gente, vamos, gordo!